nuestro Assim é bem melhor. Não há o The Best Gospel Radio. Voz Gospel. Abra os seus olhos espirituais para contemplar o que eu vou fazer. Eu me lembro bem do que eu falei. Eu não sou homem pra mentir, eu cumprirei promessas.

muito mais feliz em nossa companhia. A sua rádio. Vox Gospel. melhores promoções, as melhores músicas, você ouve aqui. Continue na sintonia. Vox Gospel. Palavra Vox. Palavra Vox. Com Pastor Jacó. Não desista. Lembre-se que para terminar em primeiro lugar é preciso em primeiro lugar terminar. Por isso, não considere desistir uma possibilidade. Prevaleça. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Seja firme, seja constante, Deus o honrará. Pare, pense, creia e viva melhor. Rádio Vox Gospel FM informa a hora certa. 7:44. You're listening to the number one. It's just a prayer away. A rádio oficial do seu coração. Number one. Satellite hit music station. Everybody knows who's the number one station in Brazil. Don't let your kingdom come. Who can right and be wrong? You are the only one. Number one. A rádio do seu coração. Voltamos com o melhor da música. Aumente o volume. Curta a nossa programação. Vox Gospel. melhor programação gospel. Vox Gospel. O que você gosta de ouvir. Compartilhe nossa rádio para seus contatos e em sua rede social. Vox Gospel. As músicas do passado. Gospel Retro. As músicas do passado. As antigas que você nunca se esqueceu. Pra você matar saudades. E ouça o som que alimenta. Gospel Retro. Coração, vem dar alívio do coração. Vem, músicas do passado. As antigas que você nunca se esqueceu. Pra você matar saudades. Gospel Retro. Gospel. As vezes que você me abraçou, por cada lágrima que você enxugou, por todas as vezes que me socorreu, cada detalhe que percebeu. As vezes que me pôs no teu colo, por cada vez que aquietou minha alma, por todas as vezes que você me lembrou que nem a morte nem a vida podem me separar. está ouvindo a rádio do seu coração. Aqui é muito mais música. Vox Gospel. Música ganha vida. Esta é a sua estação. A sua rádio, do seu jeito. Vox Gospel. I'm tending to my garden. A few things I need to change. There ain't a petal that's too far gone. The grass is greener, the roses started blooming. Pulled the weeds out of my soul, I feel brand new. Tonight, I call off the inner fight. Allow the saving light to shine over my dying flower. Cleansed with living water. I'm picking up my pieces, restoring my frame, becoming whole through loving grace. I'm changing lenses from black and white. Before it's full of color. Tonight, I call off the inner fight. Allow the saving light to shine over my dying flower. Again and cleansed with living water. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com Deus. Nesse momento de fé e reflexão, convidamos você a nos unir em oração. Agora, na Vox Gospel. Momento de oração com o pastor Messias Anacleto Rosa. Senhor, precisamos da tua bênção. E é por isso que agora nós te buscamos, porque tu dizes na tua palavra, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração e com todo o nosso coração, nós clamamos pela nossa família, pelo nosso trabalho, clamamos agora, pedindo-te mesmo, venha sobre nós, para nos guiar, nos dirigir, nos guardar do mal e nos conduzir de vitória em vitória e de glória, em nome de Jesus. Amém. Acesse o nosso site, voxgospelfm.com. Rádio Vox Gospel FM informa a hora certa. 8:20. A oração de muito em seus efeitos. Oração Vox. onde a fé e o conforto se encontram. Estamos juntos em oração, buscando a presença de Deus, intercedendo pelas suas necessidades. Envie seu pedido de oração aos nossos atendentes. 24 horas de plantão. Ligue para o número 0800-800-7717. 0800-800-7717. Oração Vox. Compartilhe suas lutas e vitórias. E junte-se a nós em um momento de intercessão. Oração Vox. De norte a sul do país. Nossa rede de emissoras de rádio Vox Gospel leva a palavra de Deus, música e inspiração para milhares de lares. São várias estações unidas para fortalecer a sua fé. Em qualquer lugar, a qualquer hora, você pode sintonizar uma mensagem de paz, alegria e esperança. Sintonize Vox Gospel e faça parte de uma grande família de fé. Abençoando vidas. Sua rede missionária. O Brasil todo ligado na Vox Gospel. Vox Gospel. Um show de rádio. Onde estão os profetas? Levantem-se os tangedores. Aonde Gospel FM. Sua rede missionária. Every anxious thought that steals my breath, it's a heavy weight upon my chest. As I lie awake and wonder what the future will hold, help me to remember that you're in control. You're my courage when I worry in the dead of night. You're my strength 'cause I'm not strong enough to win this fight. ritmo. Vox Gospel. Eu não quero ir além do seu olhar, pois é com você que é o meu lugar. O velho homem em mim já morreu, agora eu só quero o que vem de Deus. Eu sei, provações vou enfrentar, a tua graça me basta. Mesmo se eu desanimar, a tua graça me basta. Eu posso não ter tudo que eu quero, a tua graça me basta. Eu vou aonde você me levar, a tua graça me basta. Com você que é o meu lugar. O velho homem em mim já morreu, agora eu só quero o que vem de Deus. Eu sei, provações vou enfrentar, a tua graça me basta. Mesmo se eu desanimar, a tua graça me basta. Eu posso não ter tudo que eu quero, a tua graça me basta. Eu vou aonde você me levar, a tua graça me basta. As melhores promoções, as melhores músicas, você ouve aqui. Continue na sintonia. Gospel. Agora com Wilson Tinonin, Pense Nisso. A vida da gente é feita de vários desafios e conquistas e a cada estágio nos dá um novo sentido em nosso viver. Mas à medida que os anos vão passando, a bagagem vai aumentando e existem muitas coisas que recolhemos pelo caminho que se torna um fardo pesado para nós, como decepções, orgulho, egoísmo, falta de perdão e outras coisas do gênero. Deus conhece a cada um de nós. Ele sabe exatamente tudo o que se passa em nossa mente nesse momento. Por isso, deseja nos ajudar, mas é necessário chegar até Ele, pois Ele nos deu o livre arbítrio e a capacidade de fazer escolhas e quer que todos cheguem até Ele de maneira espontânea. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará para vós. Então, a distância entre nós e Deus depende da nossa decisão. Pense nisso e tire as melhores conclusões e viva melhor. Amém. Você ouviu com o pastor Wilson Tinonim. Pense nisso. Rádio Vox Gospel FM informa a hora certa. 8:40. Você está prestes a entrar em um novo mundo de conhecimento. Um mundo onde aprender é mais do que uma tarefa. Uma viagem de transformação. O EducaVox está chegando para abrir novas portas. Desafiar sua mente. Inspirar o seu coração. Em breve, na Vox Gospel FM. A educação nunca mais será a mesma. EducaVox. Porque aprender é viver. Fique ligado. Melhor programação gospel. Com as melhores músicas, informação, prêmios e a palavra de Deus. Vox Gospel FM, sua rede missionária. A rádio do seu adoração. Vox Gospel. I'm the street lights that guide you home. I'll be the GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones. I'll show you the signs to let you know you'll never be alone. Let me start it off by saying this. You mean everything to me, nothing I wouldn't risk. Every single second, a moment that passes by, I'm thinking about you and I really want you to know that there's something more out there. Something that will hold you very tight when you're scared. Cause I know when times get tough and it starts to feel rough, it can feel like everything's crashing down on you. When it seems like every road you're on is hit a dead end, there is hope. Let me show. Something just ain't right. Laying in your bed, staying up all night. Cause this life is harder than it seems. But one thing I've learned is never stop chasing your dreams. And if it ever gets too hectic, please stop for a second and remember one thing. When it seems like every road you're on is hit a dead end, there is hope. Gospel? Gospel Retro, as músicas do passado. As antigas que você nunca se esqueceu. Pra você matar saudades. Gospel Retro. Meu Deus está vivo, não está pregado numa cruz, com as mãos estendidas está, para aqueles que o amam. Meu Deus está vivo. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Espírito, nossa fé está no nosso Deus, que se abra aos céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra aos céus, o teu reino vem, nossa fé. Site voxgospelfm.com. Rádio Vox Gospel FM informa a hora certa. 9:03. Não perca nada. Siga o nosso Instagram, @VoxGospelFM, para ficar por dentro de todas as novidades, prêmios, bastidores e conteúdos exclusivos. De norte a sul do país. De norte a sul do país. Nossa rede de emissoras de rádio Vox Gospel leva a palavra de Deus, música e inspiração para milhares de lares. São várias estações unidas para fortalecer a sua fé. Em qualquer lugar, a qualquer hora, você pode sintonizar uma mensagem de paz, alegria e esperança. Sintonize Vox Gospel e faça parte de uma grande família de fé. Abençoando vidas. Sua rede missionária. O Brasil todo ligado na Vox Gospel. Vox Gospel. Um show de rádio. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 8 de novembro de 2024. E vamos ao destaque do dia: a vida nas favelas do Brasil. Recorte do Censo 2022 mostra que mais de 16 milhões de pessoas vivem nessas comunidades em todo o país. O governo federal tem um programa que garante obras de urbanização, melhorias em moradias e regularização fundiária em favelas. Luana Karen. E para melhorar a vida nas favelas, o governo vai destinar 5 bilhões e 200 milhões de reais dentro do novo PAC para o programa Periferia Viva. E a educação como porta para o futuro. Domingo é dia de milhões de estudantes cumprirem a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. E o programa Pé de Meia é o principal incentivo para que alunos de escolas públicas concluam a educação básica e busquem o ensino superior. E também na Voz do Brasil de hoje, o crescimento do mercado de criação de peixes. O aumento da participação feminina na aquicultura. E a parceria entre os Ministérios da Pesca e de Minas e Energia para estimular a produção em águas de represas federais. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades urbanas, de acordo com o censo do IBGE de 2022. A pesquisa mostra ainda que o número de favelas no país dobrou entre o censo de 2010 e o de 2022. Para melhorar a qualidade de vida de quem vive nessas comunidades, o governo federal tem o programa Periferia Viva, que investe em obras de urbanização, melhorias nas moradias e regularização fundiária. Luana Karen tem os detalhes. Quase 16 milhões e 400 mil pessoas moravam em uma das 12.348 favelas e comunidades urbanas existentes no país em 2022, o equivalente a 8% da população brasileira, segundo o censo do IBGE. O número de favelas praticamente dobrou na última década. Em 2010, foram identificadas 6.329 favelas e comunidades urbanas, onde residiam 6% da população do país naquele ano. Esse aumento pode ser explicado também pelo aperfeiçoamento tecnológico na operação censitária e um maior conhecimento do território. O gerente de pesquisas e classificações territoriais do IBGE, Jailson Luiz Servi, fala dos desafios para mapear esses espaços. Desde 2010, nós temos feito um mapeamento, uma atualização do mapeamento contínuo. É um trabalho bastante árduo, porque ele implica a identificação desses territórios, diferente de distritos, bairros e municípios que têm uma identificação de reconhecimento oficial. As favelas e comunidades urbanas, via de regra, não têm esse reconhecimento por parte dos órgãos públicos. De acordo com o censo do IBGE, a Rocinha, no Rio de Janeiro, era a comunidade urbana mais populosa em 2022, com mais de 72 mil habitantes, seguida por Sol Nascente, no Distrito Federal, com quase 71 mil habitantes. É lá, nessa região administrativa, a 35 quilômetros do centro de Brasília, que mora Bisa Araújo, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ela ajudou a idealizar uma das iniciativas vencedoras do Prêmio Periferia Viva, do Ministério das Cidades. No ano passado, foram contemplados com um prêmio de R$50 mil. O valor foi investido em capacitações e oportunidades para os moradores do Sol Nascente. Com o espaço melhorado, a gente conseguiu fazer aulas de reforço aqui para a comunidade, né? Para melhorar o ensino das crianças, dar um apoio pedagógico. Fazemos roda de conversa com mulheres, fazemos economia solidária aqui, ensinando mulheres a ganhar dinheiro, que é no caso que a gente fez o curso de saboaria. E para melhorar a vida nas favelas, o governo vai destinar 5 bilhões e 200 milhões de reais dentro do novo PAC para o programa Periferia Viva, para obras de desenvolvimento urbano em 58 favelas e comunidades urbanas. O programa também prevê regularização fundiária e melhoria nas moradias. Outra medida do Ministério das Cidades é o Mapa das Periferias, uma plataforma virtual que agrega dados oficiais das vulnerabilidades e das potencialidades de cada local. No BNDES, 100 milhões de reais foram disponibilizados para financiar projetos que fomentam o empreendedorismo em comunidades urbanas e favelas. Essas e outras iniciativas fazem do Brasil exemplo para outros países. Durante o Fórum Urbano Mundial, que terminou nesta sexta-feira em Cairo, no Egito, o ministro das Cidades, Jader Filho, reforçou o compromisso do governo brasileiro de urbanização das favelas. Nós tivemos pela primeira vez um fórum que discutiu exatamente aquilo que o governo do presidente Lula tem pregado, que a gente cuidar das nossas periferias, a gente levar infraestrutura, mas a gente também valorizar as nossas potencialidades, as soluções que partem da periferia. Entre as 20 favelas e comunidades urbanas mais populosas do país, 8 estavam na região norte, sendo 7 delas em Manaus. 7 estavam no sudeste, 4 no Nordeste e somente uma no Centro-Oeste. O Censo 2022 também informa que Amazonas, Amapá e Pará são os estados com as maiores proporções de pessoas residindo em favelas e comunidades urbanas. Reportagem Luana Karen. segundo dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está marcado para esse domingo. Na data, serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Quem não foi ao primeiro dia do exame pode comparecer no próximo domingo, mas a pontuação vai servir apenas para autoavaliação de conhecimento. No entanto, a pessoa afetada por problemas logísticos ou doenças infecto-contagiosas no primeiro dia pode solicitar a reaplicação da prova. A solicitação deve ser feita entre 11 e 15 de novembro por meio da página do participante. A aplicação segue o horário de Brasília. Os portões se abrem às 12 horas e se fecham às 13 horas. As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e acabam às 18h30. E para ajudar os alunos a permanecerem na escola e finalizarem os estudos, o governo conta com o incentivo financeiro do Pé de Meia. O programa é voltado a matriculados no ensino médio público, beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais. E o participante do Pé de Meia que faz o Enem é beneficiado com um auxílio de R$200. Mas para isso é preciso fazer os dois dias de prova. A prova da segunda fase do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, será no próximo domingo, dia 10 de novembro. Esta edição de 2024 tem 4 milhões e 300 mil inscritos. Desse total, 1 milhão e 600 mil são estudantes de escolas públicas que recebem o incentivo financeiro do programa Pé de Meia. Franciane Nascimento Pires, que mora em Manaus, está concluindo o ensino médio. Ela tem 18 anos e é uma beneficiária do programa Pé de Meia. Ela fala da importância do benefício. Ele me ajudou bastante, principalmente em muitas atividades escolares e nesse final de ano, né? Porque a gente está entrando ali Natal, Ano Novo, formatura, e está me auxiliando bastante, principalmente nos estudos, né? Que eu consegui pagar alguns aulões para participar. O Pé de Meia é um programa do governo federal que oferece incentivos para que os estudantes do ensino médio público permaneçam e concluam os estudos. Além disso, oferece pagamento extra de R$200 para os alunos que se inscrevem no Enem e realizam as duas etapas da prova, como explica o presidente do INEP, Manuel Palácios. Além de ser um incentivo, é também um suporte, né, para que os estudantes que encontram mais dificuldade para participar tenham as melhores condições possíveis para comparecer à prova. Então, nós temos a expectativa de que boa parte desses 1 milhão e 600 mil estudantes que estão concluindo o ensino médio e se inscreveram no Enem estejam presentes, né, no domingo próximo, fazendo a segunda prova do nosso exame. Importante o comparecimento nos dois dias. Nós vamos estar processando muito rapidamente os dados de presença para que o Ministério, conforme determinação do nosso ministro, consiga, antes do Natal, realizar esse pagamento. Para receber o benefício, o aluno deve ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado no ensino médio, ter uma renda per capita familiar de meio salário mínimo e a família do aluno deve estar inscrita no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais. Reportagem Cleide Lopes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a presença na cúpula de líderes do G20, que reúne as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. O encontro acontece nos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro. Durante o evento, o Brasil vai lançar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Biden disse que os Estados Unidos vão aderir à iniciativa. A ligação foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao presidente Lula, no final da tarde de quinta-feira, e durou cerca de 30 minutos. O norte-americano confirmou participação na cúpula do G20, que ocorre nos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. Os dois também acertaram uma reunião bilateral para antes do encontro com os chefes de Estado das maiores economias do mundo. Biden confirmou também a decisão do governo estadunidense de aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil, que tem como objetivo mobilizar recursos financeiros e conhecimentos para combater a pobreza e a insegurança alimentar. Os presidentes destacaram a importância da iniciativa bilateral pela promoção do trabalho decente no mundo. E Biden enalteceu a importância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e para o combate à mudança do clima. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil. R$3,2 trilhões. Esse é o valor estimado para o potencial de investimentos no setor de energia no país para os próximos 10 anos. E uma das prioridades é o desenvolvimento de projetos e tecnologias para a chamada transição energética, com fontes renováveis e limpas. Para isso, o Ministério de Minas e Energia quer ouvir contribuições de todos os setores da sociedade. Com a matriz elétrica quase 90% renovável, o Brasil é referência mundial na transição energética e no uso de fontes de energia limpa. De acordo com um estudo divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, o setor pode receber investimentos de R$3,2 trilhões até 2034. A indústria de petróleo e gás natural será responsável por 78% dos investimentos. Ainda segundo o estudo, nos próximos 10 anos, a oferta interna de energia do país deve crescer 2,2% ao ano. E para garantir maior transparência e participação social no desenvolvimento das políticas energéticas, foi lançada a consulta pública do Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, elaborada pela empresa de pesquisa energética e coordenada pelo Ministério de Minas e Energia. De acordo com o presidente da EPE, Tiago Prado, a ideia é coletar contribuições da sociedade para os próximos 10 anos e fornecer dados estratégicos ao mercado. O plano fornece ao mercado e aos tomadores de decisão, de forma geral, informações que permitem análises do nosso sistema energético e das condições de suprimento do Brasil. Temos a oportunidade de ser o celeiro energético de combustíveis sustentáveis. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que a ferramenta é essencial para o desenvolvimento do setor, garantindo segurança energética, crescimento econômico e inclusão social. É isso que torna a nossa transição energética justa e inclusiva. Isso é geração de emprego e renda para a nossa gente. Isso é combate à pobreza energética. O plano aponta ainda um salto de quase 25% na demanda por energia nos próximos anos e um aumento de cerca de 40% na demanda por eletricidade. O formulário para envio de sugestões e contribuições está disponível no site do Ministério de Minas e Energia, em gov.br/MME. Reportagem Jéssica Gonçalves. O Brasil no mundo. Foi anunciada a abertura de comércio pelo governo de Singapura para que o Brasil exporte lagostas vivas àquele país. Este mês também foi autorizada a abertura do mercado de azeite de oliva nacional para o Marrocos e a de maçã para o Peru. Com isso, já são 273 mercados abertos em 61 países desde 2023. Em outubro, o número de aberturas de mercados para produtos agrícolas alcançou o segundo maior resultado da série histórica no comércio internacional. No período, foram 34 novas oportunidades em 12 países. Os mercados contemplam diversas cadeias produtivas, com destaque para algodão em pluma e caroço destinados à Arábia Saudita, e também frutos secos de macadâmia para o Japão, além de carne de ovinos e caprinos para o Catar. A produção de peixes criados em viveiros teve um aumento de 3,7% em 2023, chegando a 124 mil toneladas. A aquicultura é um mercado que vem crescendo no país e tem atraído a participação das mulheres, que estão se especializando nesse mercado. E o governo tem estimulado a aquicultura também em represas federais e lagos destinados à geração de energia elétrica. Tilápia, pacu, tambaqui e matrinchã são as principais espécies de peixes produzidas por aquicultores brasileiros. E em 2023, foram produzidas 124 mil toneladas de pescados em águas da União, como reservatórios de usinas hidrelétricas, rios e açudes, que pertencem ao Estado brasileiro. Uma produção 3,7% maior em relação a 2022. De acordo com os dados divulgados pelo Boletim da Aquicultura em Águas da União, em 2023, houve um aumento expressivo da participação feminina no setor, de 17% entre 2022 e 2023. Hoje, elas ocupam 21% do mercado. como a aquicultora Mariana Muratori, que produz tilápias para uma indústria que beneficia pescados em São Paulo. Ela acredita ser um exemplo para as mulheres que querem seguir o mesmo caminho que ela. Não teve um início fácil. Fui ganhando espaço, ganhando experiência e podendo ser inspiração para outras mulheres. O meu conselho para as outras mulheres seria se preparar e não desistir. A participação feminina na aquicultura é incentivada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. O Ministério criou o Prêmio Mulheres das Águas, que está na segunda edição, que além de diploma, oferece bonificações às produtoras por meio de incentivos fiscais. Para o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, uma forma de valorizar o trabalho das mulheres. Reconhecer, evidenciar, dar luz, aplaudir, homenagear. O valor, a importância central, o protagonismo que a mulher tem na aquicultura. Só no ano passado foram autorizadas 142 novas áreas para aquicultura, com potencial para geração de 5 mil empregos. Atualmente existem 1.413 áreas concedidas para a produção de pescados. E esse número deve aumentar ainda mais. Um acordo de cooperação técnica entre os Ministérios de Minas e Energia e da Pesca e Aquicultura vai garantir a produção de peixes em 74 reservatórios de hidrelétricas da União. Os produtores terão acesso a incentivos fiscais e programas de capacitação. Reportagem Nazi Brum. Para se inscrever no Prêmio Mulheres das Águas, é só acessar a página do Ministério da Pesca e Aquicultura na internet, em gov.br/MPA, até o dia 30 de novembro. A operação de desintrusão da terra indígena Munduruku, nos municípios de Jacaraé e Canga e Itaituba, no Pará, tem início neste sábado. A ação pretende remover invasores que realizam extração ilegal de ouro e garantir que o território permaneça exclusivamente com mais de 9 mil indígenas. A terra Munduruku foi homologada em 25 de fevereiro de 2004. A operação, que envolve 20 órgãos federais, é uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal. O objetivo é preservar o meio ambiente e os direitos das comunidades indígenas. As Forças Armadas participam da operação. Além disso, os militares fiscalizam permanentemente as nossas fronteiras. E para atuar em locais mais distantes, eles contam com o apoio de indígenas. Recentemente, integrantes do Exército participaram de um evento de formação de jovens e lideranças de uma comunidade indígena no Pará. No norte do estado do Pará, no município de Óbidos, divisa com o Suriname, o Exército Brasileiro mantém o primeiro pelotão especial de fronteira Tiriós. O pelotão atua para que a soberania territorial não seja ameaçada. Para isso, exerce missões de repressão ao tráfico de drogas, animais silvestres e combate à exploração ilegal de recursos naturais. Ele fica situado a menos de 3 quilômetros da comunidade indígena Missão Nova, de etnia Tiriós. Recentemente, integrantes do Exército participaram de um evento de formação de jovens lideranças naquela comunidade indígena. O encontro teve o objetivo de fortalecer o protagonismo das jovens lideranças, promover o diálogo intercultural, além de ampliar a integração entre os indígenas e o Exército. O tenente-coronel William Miranda Silva enfatiza a importância da proximidade com os indígenas. Eles nos ajudam a informar, né, como sensores de inteligência, a possibilidade de delitos transfronteiriços acontecendo aqui na região. Além de reforçar a segurança daquela comunidade, os militares auxiliam os indígenas com assistência em saúde, pois é do Exército o único médico da região. E com a logística de transporte em aeronaves da aeronáutica, pois a única forma de chegar ao local é por meio aéreo, informou o tenente-coronel William. A integração entre o povo indígena e a Força Terrestre é tamanha que militares do batalhão comandado pelo tenente William também são indígenas. E no meu batalhão eu tenho 11 militares que são da etnia Tiriós, são indígenas da etnia Tiriós. Então, historicamente, eu sempre tive que alistar jovens aqui da região para servir o Exército, e eles servem com muito orgulho, e eles ocupam, inclusive, uma posição de bastante destaque aí dentro da comunidade por serem soldados do Exército. Na Amazônia, o Exército dispõe de 24 pelotões especiais de fronteira e 17 batalhões de infantaria de selva. Essas unidades militares ficam situadas em locais estratégicos para garantir a proteção e a soberania de nosso país. Reportagem Lani Barreto. A Voz do Brasil completa 90 anos. A Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil. Participe das comemorações. Acesse voz.gov.br/90 anos. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo realizada em Brasília, acaba domingo. E muitas atividades estão programadas para o fim de semana. O Museu Nacional da República, onde está acontecendo o evento, se transformou numa grande área de conhecimento, novidades e soluções tecnológicas. Além de palestras, carretas com serviços tecnológicos e atividades interativas para adultos e crianças. Entre elas, um dinossauro gigante, como conta o repórter Pablo Mundim. Com mais de 15 metros de comprimento e 6 de altura, o Uberaba Titã é o maior dinossauro brasileiro já encontrado. Descoberto em Uberaba, em Minas Gerais, o saurópodes é uma espécie que se alimentava de plantas e pesava, em média, 18 toneladas. Um gigante, explica o estudante de biologia Jean Rodrigues. Ele podia alcançar, por exemplo, 27 metros de comprimento, né? Que é bem assustador, que torna ele, né, o maior dinossauro do Brasil. Pelos corredores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, muito conhecimento e inovação. É possível até visitar a Fiocruz, no Rio de Janeiro. O instituto é responsável pela produção de vacinas no Brasil. Já o Butantan trouxe de São Paulo o mundo das serpentes. Nem a mais venenosa delas assustou a estudante de 9 anos, Laura Rusk Pera. Não dá medo. É estranho sentir as escamas dela. E ela é macia ao mesmo tempo. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia completa 21 anos. São oficinas, palestras, exposições, experimentos. No espaço montado no centro de Brasília, dezenas de atividades interativas pensadas por instituições de ensino, museus de ciência, centros de pesquisas e organizações. Segundo a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o evento busca aproximar a ciência da sociedade. Fazer com que a observação, o experimento, a comprovação, ela seja matéria de desafios do dia a dia do povo brasileiro. A Semana Nacional de Ciência vai até o próximo dia 9 de novembro e a entrada é gratuita. A programação completa dos eventos pode ser conferida no site gov.br/MCTI. Reportagem Pablo Mundim. O preço médio da passagem aérea doméstica caiu 14,7% em setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. O valor passou de R$ 781 para R$ 666, segundo dados divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Entre os motivos apontados pelo Ministério estão a redução no custo do querosene de aviação, aumento da oferta de voo e também o crescimento de assentos oferecidos aos viajantes. Todas as regiões brasileiras registraram queda nos preços, com destaque para o Norte, com queda de 22%, e o Centro-Oeste, com redução de 18%. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Do Brasil. Governo Federal.